Sigilosamente eu estou pensando se jogo a tia em uma das muralhas, mas a minha cabeça os guarda estraçalha. Deixa isso pra lá, não vou dar o motivo. Lá das muralhas eles não erram um tiro. Às vezes eu quero aprender a voar para escapar deste lugar. No mundo cadeia, lá se vegeta, abala sua mente como atmosfera. Almas desviadas, perdidas, penadas do seu universo, o Lucifer dá risada. Diz um mandamento, amem uns aos outros, mas até pela sombra você pode ser morto. Novela real que a Globo não mostra, a loção francesa lá fede a bosta. Pilantra, safado, estrupador, dá o rabo, vê o código do crime. Lá dentro é embaçado, nosso lema é um só. Ele não se converte, pregamos a verdade. O crime no rap é sinfonia, é satânica. Chega mais perto, detentos do rap. É o som do inferno. Detentos do rap. É o som do inferno. Detentos do rap. É o som do inferno. Detentos do rap. É o som do inferno. Detentos do rap. É o som do inferno. Detentos do rap. É o som. Detentos do rap. É o som do inferno. Morou, favela? Pode acreditar, morou? Aí. Eu tô ligado, morou, mano, que tem uma par de louco na corrida, certo, mano? Uma par de irmão aí que tava lá, morou no sofrimento, cê tá ligado? Aqueles também que não teve, morou, mano, satisfação mesmo, cê tá ligado? Aí. E todos nós sabemos, morou, mano, que infelizmente ainda se encontra uma par de mano privado, cê tá ligado, mano? Passando mó veneno lá dentro, certo, mano?